Bridge, pra já interceptar a Pezulu no meio. Da Eulé da Bridge, grato. Nada. Na escuta da torre. Estabilizado, Oxalá, na 250. 250, chama a torre, 118.6. 18.6. Salvador, está puxando 4 para a mão. 094 para 2000 pés com 1019. 1019, você deu contato com o Paulo Salvador, Oceaner 6311 para pushback acionamento no gate 6. 6311, se der o Oceaner está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama táxi 6311. E a parte da DEI até o ponto de espera da táxi Oscar e reporta para o ingresso Tristão 7, provavelmente vai decolar da cabeceira 35, Mike Papalima. Prossiga. Haveria possibilidade de voar à posição bridge? Voar. Obrigado. 19. Ok, 62 primeiro, obrigado. 8. Aceito 360, se quiser copia. Ok, então está autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 16 até Belo Horizonte. Após Belo Horizonte, DCT Trive, após Trive, DCT Poços de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar Pezulu 16. Controle 120.8, acione 5501, gol no 983. Autorizado então 360 para Guarulhos, com decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda direto Bridge. Após Bridge, após Lu 16, Belo Horizonte, DCT Trive, DCT Poços de Caldas. 1208 o controle, 5501 é o transponder, o gol 983. Gol no 983, correto, cotejamento, chame pronto para puxar e acionar. Chamada para puxar e acionar, o 983. Panima, decolado aos 54, o controle em 120 decimal 8. 208, até o regresso, bom trabalho aí. Controle de Salvador, bom dia ao Papa Romeu, Mike Papalima. Bom dia, Papalima, 500 pés, litoral na escuta. 500 pés, litoral na escuta. 19 com 4 horas de autonomia, alternando com fins do POB de 134, 134. Ciente, o Xenem 3-1, a livre, o táxi. Pelo pátio e Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 18.6 e o ajuste 10.9. 19, 18.6, pátio Índia, muito obrigado, a 13.9. 3251, boa. Então, livrar Soleno, do Zuno, decimal 9. Ok, direita 219, 625, Leandro. Comando, bom dia. O Xana é 6250, livrando na Fox Trot. O 6250, táxi em frente e repostante da Juliette. Ok, repostante da Juliette, 6250. Trip 5221, autorizado por chance na chame táxi. Romeu Foxtrot, Lima, na escuta da torre. Mano aqui da Juliette, 6250. 6250, ingresse no pátio principal, portão 2. Afirmativo. Principal 2, sente. Fox Lima, poderia chamar na frequência 123 decimal 40? Controle, o Mike Papa Lima está visual pro total de pouso. Livre Lima, o Mike Papa Lima. O nono na escuta da torre. Positivo. A linha decola pista 1-0, 6319, vento 070 graus, 05 nós. Vamos fazer vazar um tantinho, só a gente ainda não está totalmente quanto mais, 30 segundos. Confirme a última aeronave que chamou a torre. Tem condições de decolar da presente com proa sul, correção com proa norte, o Romeu Fox Lima? Afirma. Dá presente então com proa norte, o vento 070 graus 04 nós, que é legal na 019, reporte fora do solo. Cristiano decolar de Romeu Fox Lima. Foxtrot Lima, considere decolado aos 1300 e o controle em 120.8. Foxtrot Lima na escuta da torre. Positivo, comandante. Na escuta, Romeu Foxtrot Lima. Acione o código 5422, pelo que eu consigo observar que o transponder todavia em stand-by. Positivo, acione 5422, estacionado agora. Ciente, grato, controle 120.8, bom, um bom voo. 208, Fox Lima. Controle Salvador. Eu cordial, bom dia, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Bom dia, Romeu Fox Lima, para o norte, quantas milhas de afastamento? 70 milhas a passar, se afastar. Deixamos 20 milhas fora. 63, o nono está pronto. 63, o nono, ali decola pistão no zero, vento 060 graus, 03 nós. Ali decola no zero, chama 63, o nono. Para início do táxi com 69 a bordo, autonomia de 4 e 10, alterna Salvador. Só não entendi o que eu vi. 69. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chama torre 186. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 186, 35. Me chamando para pouso. Tenho mais 35 minutos, comandante. Sente. Solo November, reporta no ponto ideal para descida. 3-1-1, vento 060 graus 04 nós. Sim, muito obrigado. É 3-1-1. Torre Salvador 35221, ponto de parada 10. Não, mantendo 510, 8094. 8094. Ok, passa a duna agora, chama a torre 118.62 estabilizar. 2.63. Controle, o Mike Papá Lima decolou de Serra Juliette, November. Serra Juliette Bravo Delta, vai para São Gonçalo. Vamos, tem condições de decolar de imediato assim que autorizado. Decola de imediato, 5221. Desconsidere, 5221, mantém o ponto de espera da pessoa no zero. Mantém o ponto de espera, por isso está 1-0, 5221. Tá mantendo, 221. Nós. 8094. 6311, decolado ao 05 e o controle 120.8. 208, obrigado, bom dia, Chané, 6319. Controle Salvador, muito bom dia, Chané, 6319, decolado na sua escuta. 6311, 360, vou Del. 360, Del, da presença, Chané, 6319. Itam 8094, continue a aproximação, reporte baixa de travado e visual com a pista 190. Visual agora, baixa travação interna. 8094, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus 059, que é negão no 019. Nível posição interna 4. TP5221 no visual, coronave na final da 10. Afirmo. Após a mesma tocar, a linha mantém pistão no zero. Após o pouso, a linha da mesma vai linha manter na 10, TP5221. Gol 397. Prossiga. Só confirmando a frequência do tráfego, tu tá operante não, né? Ah, é tráfego, é aqui comigo mesmo. Então, perfeito. O gol no 397 é na posição 03, presente da informação Mike. Aguardando o Congonhas, nível de voo 380. Seria a provável saída, caso negativo, conta? Tem a saída da El Leda Bridge. Aguarda um minutinho pra coordenação. Gente, da Leda Bridge. Obrigado, Gona 397. Desce inicialmente 2.500, Gona November. Ajuste do altímetro 1.019. Tem 5.221. Solo 08, livre à direita, ao livrar solo em 121 decimal 9. Decolado aos 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, cruzar 2-1. Rodou o trip 5-2-2-0, decola. 5-2-0. 5221, sobe 200, sai da rua, vigilância. Tá bom, 5221. Lima Romeu Romeu, autorizado LS. Autorizado LS, 311, chama agora Recife, no 3325, alterna 1251. 3325, 251, obrigado, bom dia, Chanel 63, 111. Com 397, pronto, cópia. Positivo, professor. Autorizado São Paulo, Congonhas, em frente voo 360, 360, que eu consegui, a senhora aguarda a recordação 3800, 36. É 38 seria melhor, mas a gente pode copiar 38, estaria ocupado o 36, o 38? Eu vou verificar com o centro, então eu vou pagar o resto da cópia e fica pendente só o nível, tá ok? Positivo, na sua escuta. Autorizado então Congonhas, via Pesulo 10, subida da El Leda Bridge, após Bridge a Pesulo 16, o código 5513 e o controle 1208. Torre Salvador, bom dia, papapá, Lima, Romeu, Romeu, passa externo, baixo para lá. Meia. É, decolando da 10 da El, Leda, da posição Leda direto bridge, na Pesulo 10. O 5513, o transponder, 120.8, o controle. 113, correto. Correto, sobre a pushback e acionamento. Chamaremos agora dando nível. Autorizado para uso pistão na 7, tráfego avistado. Confirmando autorizado na 1-0. 1-0, confirmando. 1-0, Lima Romeu Romeu. Autorizado pouso 1-0. Vento 1-0 grau 04 mais. Que negar 1-0, 1-9. Copiado. Teve pouso na 1-0, Lima Romeu confirme. O Solos 16, livre à direita, livrar Solo 1, 21 decimal 9, confirmando o pátio. Sim. Autorizado GQE 120, prossegue direto em rota, subida abra após árvores direto, primeira curva direita após a decolagem, 54 no 3 é o código, 1208 é o controle. Lima X-Ray, o cotejamento está correto, me confirme apenas o POV. 08, 4h30 de autonomia, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 18, meio bom voo, Oscar Lima X-Ray. Romeu, Romeu, táxi autorizado via Alfa. Ingressa no pátio principal, depois prossegue o táxi via Lima, vai me chamar na Lima. X-Ray. Lima, Romeu, Romeu, tá muito baixa a transmissão, o senhor conhece o aeródromo? Gente. Solo Gol 983, pronto, feedback, acionamento tá no 5. Gente, aguarde. Guarda. Ok, sir. Passarei do 2223. Are you ready to copy? Clear to Vitória da Conquista, flight level 260, direct en route. Arbor, departure, Alpha transition, after departure, right turn, squawk code 5517, and forward departure control 120.8. Correct, reform for pushback and startup, passare do 2223. Eco Zulu November, desce para 1.500 pés, Eco Zulu November. November. 207 indicada. 290, mano. Reduz para 180 a mais. 189, batida presente. Frequência livre, Mike Papalima. Chamado para pouso. Copiado. 4207, desce até 4.019. 4.019, 4207, azul. Alugou 983? 3, puxa a senhora no 5, já para iniciar táxi. Chamará iniciar táxi, 93.